te contar. Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e se urina toda e quer sufocar. Meu amor, vi chegando um trem de candango, formando um bando, mas quero um bando de orangotango pra te pegar. Vinha nego miado, vinha morto vivo, vinha flagelado, de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra te esfolar. Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te borrava, amor, tu pedia emprestava o ar. Chorou pra gente, pediu piedade. Olha que maldade, me deu vontade de gargalhar. Ao pé da ribanceira acabou-se a lista, escarrei de inteira tua carniça e tinha justiça nesse escarrar. Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa, viramos as tripas, comemos ova e aquele fogo foi-se a cantar. Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e se urina toda e já não. Não briga e não me castiga e diz que me ama e eu não sonho mais. Pois eu sonhei contigo e caí da cama e amor, não briga e não me castiga e diz que me ama e eu não.